comigo, me conforta quando estou sozinha. Você é meu desabafo que ponho entre linhas. Venha para minhas lágrimas que caem na folha, forrando minhas escritas, fazendo uma bolha. Não me trai, não ri das coisas que escrevo. Com você me sinto zen, não tem olhar soberbo. Te falo meu segredo, gosto do aconchego. Balanço feito onda no mar, sacia meu desejo. Posso errar e começar de novo. Tudo não passar de cinza e se cair no fogo. Um passo à frente, atraente, vou curtindo a vibe. As ideias se misturam mil e uma fases. Sou da noite, sou pista, posso estar na cama. Inspiração que no subconsciente inflama. Sou o verso, a métrica, uma simples rima. A composição do rap, uma obra-prima. Há muito tempo que abraço, conhece os meus traços. Muito de titi querendo saber dos meus passos. Cris, também fui me inspirar na matriz, no som que marca igual cicatriz. Daqui ao Acre, tirando o lacre das mentes, avança nossa tropa de onde as lentes não alcança. Pra quem não entende, sabe, compartilha o conhecimento. Mais que vídeo no WhatsApp, na mango zap, na mão o lápis, na mente o rap. Não mete o louco, minha raiz mantém o CEP. Tem um stack que se ilude pra esses tipo aí. Hollywood. Talento made in gueto vira lata. Original que se alastra igual CD pirata. Só a nata, quero ver meus parça de sonata. Mais longe do vício que só mata. Eu vim pra somar, tá chapa. E cê lenda tipo Serginho Chulapa. Vai. Há muito tempo que abraço, conhece os meus traços. Muito de titi querendo saber dos meus passos. Essência plena na consciência. Sei quem eu sou, o rumo pra onde eu vou. Na velocidade da luz, o rap que me conduz. As ruas se assimilam com as rimas dos que fazem jus. Sem conflitos, viver é um grande risco. Cê tá comigo, é nós que fecha. O rap é compromisso. Não tem viagem, é real, não tem massagem. Periferia se retrata, bela paisagem. Na ponta do lápis, o rabisco. Hoje hip hop é conteúdo. Na página do livro é o indício de novos tempos, tempos novos que virão. Cultura de rua se alastra em meia multidão. Há muito tempo que abraço, conhece os meus traços. Muito de titi querendo saber dos meus passos.